982. Alright. Okay, after takeoff, you're gonna make a left turn, okay? Left turn, clear for takeoff, wind is 130 degrees, 12 knots. Alright, left turn immediately after takeoff, clear for takeoff, turn 982. Aguarde, Patax. Airborne at 22, contact Salvador Departure 120.8. 20.8, thanks for everything, American 982. 982 at 2400 for 330, we're on a 340 heading. American 982, radar contact, climb flight level 330. When you have a condition, you clear to fly direct, Caju, VOR. Alright, clear the 330 and direct Arashu to VOR with the American 982. Entendi que está acionado da pata, pronto para decolagem, comprou a sua, ok? Tem uma viatura na infra-aero na pista, em 1735. Então faça a decolagem aí, evitando essa viatura que está fazendo inspeção. 140 com 11, chama fora do solo, Mike e Juliette Romeu. Que a viatura, inclusive, já livrou a pista, ok? Ok, graças. Fora do solo, Romeu. Ok, mantenha a proa do litoral até atingir o mesmo. E ao ingressar no litoral, chama o controle 1208. Até a linha do litoral, na escuta da torre. Após interceptar, 12080, grato. Decolou os 24. Falou. Doug Bow 514. Request flight level 150 as a final. Roger, climb and maintain flight level 150. 150, trip double 514. Tax, India e Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Tio Cópia, Rio. Aguarda. Tão 3153. Táxi autorizado, pátio India Alfa, ponto de espera, chame torre 186. India Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Sou Romeu, na escuta permanente. 5973, pronto, cópia. Próxima foto. Autorizado, plano para Recife, nível de voo 310, via Peruífica 58, Pucaracaju é a subida, curva à esquerda após a decolagem, 5490 é o código transponder, 5460 corrigindo é o código transponder e o controle 120.8. Aprovado 3190 Recife, Pucaracaju. Alfa, Aracaju, curva esquerda, 5460, transponder, 1208, 5973. Correto, chama para pushback zeramento. Chamarei. Noite 97, livre de alinhar e decolar. 140 com 15. dois, Salvador agora com teto de 1100 pés, visibilidade de 4000 metros e chuva nas vizinhanças. Afirmativo, o Salvador com teto de 1100 pés, visibilidade de 4000 metros e chuva nas vizinhanças do passaredo 2223. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 186, tá 3890. Meu, tá mantendo sobrevoo aqui em Itapuã. Se autorizado, vai manter um sobrevoo na litoral, na Praia do Flamengo. Sente mais que Juliette Romeu, aguarde coordenação com a torre. Ok, aguardando, Romeu. TP5504, nível 150 confirmado. Mike X-Ray Delta, tá aguardando só a passagem do TAN retaguarda para iniciar. Só mais um minutinho, tá ok? 1186. Bom dia, capitão. Prazer em reouvi-lo. Vai chamar em 1186, pessoal, meia dúzia. Grato, bom dia. Yeah. American Niner 80 Kentucky Center 12685, over. 12685, American 980, bom dia. Controle Salvador, bom dia, com 897. 897 é o controle, contato radar. Ciente, 897. Do eixo da 1735, ok? Ok, vai informar para cruzamento 1735, valeu. Entendi, entendi que o senhor está para cruzamento, não entendi o resto da mensagem, confirma? Vai manter a linha do litoral antes da cabeceira 28. Tá, vai, então vai permanecer entre o eixo da 10 e o da 17, é isso? Afirmativo. Ok, afirmativo. Mantenha a minha escuta permanente, afastando-se o máximo possível aí do eixo de decolagem, hein? Ok, na escuta permanente, o máximo afastado do eixo, por favor. 3153, caso você modifique o helicóptero à direita do eixo de decolagem, sem interferir, ok? Livre decolar 160 com 14 nós. Bom dia, 3890, alinhar e manter. Net Romeo tá comprando o farol de Itapuã. Vai efetuar o cruzamento da 1735, tá autorizado? Tá autorizado, retorno, litoral até o. Vai ficar no vertical do farol, é isso? A princípio sim, senhor. Ok, já me escuta. São informações aqui da emissora. Ok, afirmativo, mantém me escuta. Escuta permanente, Romeo. Tá 3153, decolado aos 32, controle 120, decimal 8. 208, pode ver. Controle Salvador, tá 3153, da Eolenda Bridge. 3153, controle, contato radar, passa 2000, gira à direita, voa Eolenda, após Eolenda Bridge. Gente, depois 2000, vai voar direto Eolenda, depois Bridge, 3153, grato. Solo Salvador, é o Tom, mais que a gente tem. Bom dia. Livre decolar, 150 com 15. Livre decolar, 3890. Livre 5316 Salvador, direto Duna, 8020, câmbio. Aguarde transferência. Aguardo, papel. Vai, Jet Romeo, chame o controle em 1208. 1208, grato, senhor. Controle o papapá, Mike Jet Romeo, passou o farol de Itapuã, está mandando ali do Sul, 500 pés. Positivo, sempre na escuta, capitão. Na escuta do controle, Romeu, sempre, Romeu. 208, bom dia. 208, bom dia. 5251, obrigado, bom dia. 97. Boa. Trouxe Salvador, bom dia, TAM 3890, decolou, Fuca, Jama, na sua escuta. 3890, controle, está em contato radar, meu cordial. Gente, tem um 3890. Copy, 5514, Kentucky Center, frequency 126.85, over. Trip 5316, desça para 5000. Para 5000, 5316. Dan 3890, solicitar desvio à direita na proa 090 para levar formações por 1,5 milhas. Positivo, livre. 3890. Trip 5316, desça para 2000, está autorizado a aproximação ILR. Para 2000, autoridade ILR, 3890, está retornando a rota na proa de Aracaju. 3890, chame Recife, frequência 1285, voe Jamo. 1285, vamos Jamo, está 3685. 3890. 3890. 3890, certo. Tá 3153, chame Recife, 1251. Salvador, bom dia, agora 922, está ciente da informação rápida. Boa 922, Salvador, é cordial. Acione identificação, o senhor está passando agora 180, ajuste no 020, direto Duna 3000, câmbio. Gona 020, direto Duna 2000, Gona 02432. 3000. 3000, corrigindo. O 223, Salvador, desça para 6000, chegada Bonf, 1020. Zul 4298, ajuste no 020, voe Duna, desça para 4000. Voe Duna, 4000, ajuste 4298. Autorizado, seu PNX Taxi. portaria do 2223, desça para 5000. 5000, 2223. PIS 5316, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Doutor Salvador, bom dia, navio no 31 aqui de fundo, 90, restrito, informação ótima. Azul, navio no 31 Salvador, desça para 6000, ajuste 1020, direto Duna. 6000, 1020, direto Duna, azul, 91, 9031. Para o azul 9031? Negativo. Autorizado, pátio de alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. Pátio de alfa, 18-6, ponto de espera, 5-9. Trip 5316, Duna, localizador em aproximação para pouso. Vamos checar o trem, chamar a torre, 1186. 1186, Trip 5316. Salvador, bom dia, 35306. Confirme. É 35306, está a 2 milhas do céu. Ok, a intensidade está um pouco baixa, ok, da transmissão. Reporte com trem baixado travado, 35306. Informe se visual com o campo também. Informará visual e baixado travado, 35306. Alinha e decola sem parada, viu? Alinhar e decolar sem parada, 150 com 10. Dois, mantém a velocidade por mais 5 milhas, número 2, para bordo. Sete, vai manter a presente velocidade por mais 5 milhas. Azul, 4298, velocidade 210. Número 4. 2-1-0, 2-1-0. Ok. Taxi, até a interseção Asca. Lá mantém a posição aguardando para aproximar direto até o pátio 3, ok? Asca, já deslocando, aguardando a reposição do pátio. Visual agora, baixado travado, 35-3-1-6. Ok, 5316, guarde pista livre. Guardado, 1-6. final, Trip? Olha, muito fraquinho, viu? Aqui a 1.300 pés, deu visual e chuva fraca. Ok, grato por informação. Chuvisco. Trip 5316, livre pouso 150 com 10. 7, livre pouso, não, no 0, trip 5316. E o 5973, decolado aos 48, controle 1208, bom voo. Grato, bom dia. Salvador, desça para 8000, ajuste 1020. Em posição, aguardando, aeronave aqui na final da 10. Estamos visual nos mínimos em Salvador, temos uma grande sequência de aeronaves no setor sudoeste. E por enquanto aí. Vamos trabalhar com 250 nós. Positivo. Controle Rio 5973. Rio 5973, controle, está em contato radar. Na curta da 1-0. Guardião 07, autorizado da presente direto para o pátio 3. Evite sobrevoos de aeronaves e viaturas, ok? Parado. Azul 9131, desça para 4000. 4000, 9131. Salvador, 6200, alinhado com terra. Oceano 6200, Salvador, desça para 6000, ajuste 1020, direto Duna. 6000, direto Duna. 200. Geral 9970. Chame o solo 1219 para cópia. Cheque que o equipamento rádio está um pouco baixo, aqui o sideral. 6200, desça para 2000, tem como limite o localizador. 360, limite localizador, desça para 2000, 2098. Positivo.